Клюевский, параграф, Якутии, Транс, Кушина, 2, Дори, 1, 0, 8, 9, 0, 0. Decimal 95. Sente o Bravo Kluwisk, ajuste no 0, no 2, está presente o 2 dados direto final da 7, reporte na curta final, Bravo Kluwisk. Direto na 7, reportará na curta final, na 7, Bravo Kluwisk. Bravo 1-0, Torre 1-1-8-9-5, altímetro 1-0, 1-2. 8, aumenta a gente, vai numa espera da 10, 9. Salvador, gol, Norminha 05. Meu nome é 05, Galeão, prossiga. Óbvio. Autorizado, Galeão 360, Opus 1-0. Decola da 1-0, curva direita da El Leda Pride. Controle 1-1-9-8-0, aciona 5473. Bom dia, 1-9-2-3-0. Segundo 923, autorizado em área, decolar, pistão 1-0, vento variável com 8 nós. Batido ali, decola, dá 1-0, 923. Correto, chama pushback acionamento. Bora, 1-0. Que é com o Delta Controle agora, 1-9-8, boa viagem até o regresso. 1-9-8 até o regresso, Delta. Controle de Salvador, muito bom dia, é o TAM 3-8-5-9-5 da Índia. Então, no site. Sente Bravo Kluwisk, autorizado para uso pistão 1-7. Vento variável com 8 nós, ajuste no 0 no 2. Bravo Kluwisk. Autorizado com uso na pista 1, no salto Bravo Kluwisk. Condor 2-0, acione identificação, desse mantém 050, chegada a mar. Controle Salvador, bom dia, papapapá, Mike Delta. Mike Delta, mantém-se visual, direto Manati, no meu pé, informe de venda CTR. Manati, no meu pé, informe de venda CTR, Delta. 923, decolada 51, no controle 119.8, boa viagem. 198, bom dia, muito obrigado aí. Bravo Twist, no solo 51, autorizado backtrack, aposta livrando a pista. 923, decolou da El Lever 3. 3, contato radar na decolagem, submantém o nível de voo 360 após 2.000 pés direto letra. 360 após 2.000 direto letra, voo 1993. Desse mantém o 050, chegada bom. 050, chegada bom, funcionário. Deixa eu virar pro isto. M225, chama o centro Recife, nas frequências 1288. 1288, boa. Mundo 20, livre LS, para 2.000 pés, último em Salvador, 1092, informe estabilizando o localizador. 359, desce até 3 mil pés, o altímetro em Salvador, 9092. 3 mil pés, 9092, 3859. Finalmente 3 anônimos, desce para 4 mil pés, o altímetro 9092. 4012. 1 Salvador, 6005, pushback essa noite. Fono 6505, autorizado, chama táxi. Ataque 605. Autorizado Brasília, 380, Lampira Zulu 17, decola da 10, curva direita, Arbora, Elefa, controle 1998, sendo 5474. 23, chama o centro de sítio, frequência 1251. 1251, bom dia, obrigado. Três 304, correto, chama o puxa funar. 3859, reduza para 170. 170 para 3859. Solo Salvador, Alta 3. 663, só tem informação. Senhor. 3663, autorizado Guarulhos, 340, Operador 16. Decola da 10, curva direita da El Leda Bridge. Controle 11980, aciona 5502. Salvador, Condor 20. Tampere Zulu no meio da Euleda Bridge, 198 ao controle, 5502 ao transporte. Tudo correto, tinha um pushback acionamento. Pode prosseguir para 2.3859. Estimativo, prossiga descida para 2.000 pés. IVLS, vai seguir para 1.012, permanece altímetro. Vai seguir um Embraer 145, meia dúzia de milhas da frente. Mesmo autorizado procedimento, batendo já 179. Condor 20, tráfego avistado, autorizado por pista 10, vento variável com 7 nós. Ciente, autorizado pouso Condor. Minha 312, Recife autorizado, 350, Perusque 58, decola da 10, curva esquerda, Fuca, transição Aracaju, controle 1998, aciona 5472. Recife, nível 350, só Perusque 58, decola da pista 10, curva esquerda, Fuca, Aracaju. 19, 8, 4, 7, 2, responde o também 63, 1, 2. Correto, chama o pushback acionamento, 63, 1, 2. Estabilizado, visual, TAM 3859. TAM 3859, complete a aproximação, ele é aqui, chama a torre de Salvador em 1-1-8-9. É 18-5, torre Salvador, TAM 3859. 18, decimal 9-5. 9-5. M3-1-1, nível LS, separador no pés. Vamos estabilizar no localizador. Está autorizado o ILS, descida para 2000, formulário estabilizado, Xanaio 63, no... Torre Salvador, é, bom dia, é o TAM 3859. TAM 3859, bom dia, continue a aproximação, ajuste 10-2, aguardando pista livre, TAM 3859. Gente, aguardando a pista livre, TAM 3859. 20, nos solo aos 1-1-0-4, direita 1-2-1, decimal 9. Entrada direita, 219. 179 a bordo. 3, que alterna seu filho. 3 e quanto, autonomia? 3 e 20. 10, vento variável com 7 nós, TAM 3859. Sente, ele pousa na 10, TAM 3859. Ponte espera. 1895, 1960. Grato Salvador, muito bom dia. É o Trip 5221. Sente na informação Índia. Pátio 3, autorização para Vitória da Conquista. 5221, só um minuto, cópia. Vai aguardar. Força Aérea 2520, na escuta. Ingressa na Alfa Delta e chama a torre novamente 11895. 5221, cópia. Pronto pra cota. Autorizado, Vitória da Conquista. Vai. No 200, direto, decola da 10, curva à direita, arbor, elefa, controle em 11980, aciona 5507. Estado nível 200, pista 10, decola, curva à direita, arbor, elefa, 1198 é o controle, 5507 é o transponder, o trip 5221. Tá correto, só confirmando o controle, é 119, decimal 80, chama para o especacionamento. 119, decimal 80, vai chamar para o funcionamento. Autorizado no 04, 304, chama táxi. Autorizado, chama táxi, na especacionamento, autorizado, 6312, chama táxi. Final da 10, Xanaio 63, 1-1, bom dia. Xanaio 63, 1-1, bom dia, continue a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 0, 1-2. Número 2, aguardando, com 1-12. Tá, 3259, no solo 07, direito, 1-2-1, decimal 9. 19. O gol no 605, tá visual com a boa da Vianca na curta final? Visual. TAM 3859, Alfa mantém antes a taxiway Juliette. Alfa mantém antes a Juliette. 0, vento variável com 9 nós, ajuste no 0-2, cheque o trem 6319 da Vianca. Baixar e travada livre de pouso na 0, Xanaio 63, 1-1. E pouso, agora vai ingressar na Juliette, você tem condições de manter a posição mais uns minutos para ele ingressar? Manter a posição parada onde está no meio. Afirmativo, o senhor pode estar na posição e posterior pushback. Vai manter a posição então, TAM 3304. Gente, pode coordenar com a equipe de solo. Gente, já iniciou o pushback, 3304, pode considerar. A pista na 028. Gente, conta. Com 120, vou seguir para o pátio de autoridade ou pátio militar mesmo? Pátio militar. 7. Só você confirma a posição que o aeronave da 3304 vai parar, eu estou 3304. Confirma 3304, você quer saber a posição da outra aeronave, é isso? Sim, para saber se a gente, se o Bundy coloca mais para frente, ou se a posição que ele possa passar. É, não tem o que fazer, amigo. Pode completar o push, agora a gente está no final, pode completar. Sim. 3859, mantém da Juliette. Salvador, eu tenho 3663 para o posto de estacionamento. 02, aguarda, 3663, é o número 2. Sim. Obrigado. Gente, deixa o cruzamento, fundo. É 3-1-1 no solo 09, direita, 1-2-1, décimo 9. Direita, 1-2-9, acionário, é 3-1-1. Solo, bom dia, acionário, é 3-1-1, livrou, na sua escuta. É 3-1-1, bom dia, via Alfa, chama antes a Juliette. Via Alfa vai chamar antes a Juliette, acionário. Para o táxi, acionário. 2157 POB, 3 e 18, autonomia, alterna Natal. Táxi Pat 1, Índia, ponto de espera da 10, como número 2, seguindo o Airbus da Santa. Puxou no 04. Altímetro no 0 no 2. Quando pode esperar, estou em 1895, altímetro. Vou chamar minha 3-1-2. Sente Pat 1, Índia, como número 2, minha 3-1-2. Para o táxi 3304, 1-2-2, a bordo, quase 40 km. 23, quase 40, qual tá nativa? Campinas. Bem, táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10 Torre, 1895, altímetro 1092. 102, táxi via Índia, ponto de espera da 10 Torre, 1895, para o puxo estacionamento, 35221. 3859, utilizando portão 03. Portão 03, 3829. 35221, apertado puxo, chama táxi. Trip 5221, não copiou? Negativo. Autorizado, puxa, chama táxi. Autorizado, puxa, vou chamar para o táxi 5221 da Trip. Tá 3663, coordena com a equipe de solo 5, que o tráfego da Avianca passar a retaguarda e está autorizado, pushback em funcionamento, chama táxi. Assistente, assim que o tráfego da Avianca passar a nossa retaguarda, autorizado 3663. Nome 05, decolado aos 1-2, controle 1-1-9, decima 8, boa viagem. 19-8, obrigado, bom trabalho. Aproximando-se da Juliette, o Chanel 6-3-1-1. Da passagem, a aeronave da companhia agora taxiando no pátio após o ingresso do portão 08. Da passagem, a aeronave da companhia 08 é a posição, Chanel 6-3-1-1. É direto, Leda. Passando 2000, vou direto, Leda. Direto até 360, gol 1605. Central, 3663. 3312 na escuta? Tá, 3304, você tá pronto? Mais 2 minutos. Ou 2 minutos, tomar. Entendi. 3312 na escuta da torre? 2. 312, bom dia. O senhor tem condições de taxiar um pouco mais à frente pra livrar a passagem da retaguarda pro tráfego poder iniciar o pushback? Com certeza, senhor. Vamos dar um pouquinho aqui o táxi. 2-1 com POB de 4-9, 4 horas de autonomia alterna, Montes Claros. Qual alternativa? Montes Claros. Táxi autorizado. Bate 1 no Índia, ponto espera da 90 Torre, 1-1-8-9-5, altímetro 90-1-2. Inicialmente, o senhor vai manter a saída do pátio 3. Ele usa na ponto espera e tem mais uma que vai puxar no 02. Confio, então o táxi não está autorizado, está autorizado até ingresso do pátio 1? É, afirmativo, até a saída do pátio 3. Até a saída do pátio 3, o 5221 da trilha. Esse pátio Douro, essa identificação. Esse mantém o nível de voo 050, autorizado a chegar na área. Já é 6312 ali, mantém cabeceira na zero. Aqui mantém, 6312. Bastidouro. Bastidouro, seu controle. Vai utilizar paraquedas no seu pouso e se vai pousar em ala ou para piloto? Pode prosseguir na retaguarda do Airbus à frente? Afirmativo. Obrigado. T04, decolado às 1:07, controle 1-1-9-8, boa viagem. 9-8, obrigado, Delta 3304. Estou treinando. O Galeão, 3 horas e 35. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera da 10 Torre, 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-1-2. Direita, Índia, 2-9-5, ponto de espera, 1012, ajuste 3663. 3-0, descuidar, por solicitar. aberto para vocês. Exato, 3304. IF PAF Douros, desça para 2 mil pés. O time está em Salvador 102, livre ILS XRA para 10. Informe estabilizado no curso do localizador. O número 05, usou 160, chame agora o centro Recife na frequência 125, décima 1. 251, 605, bora. Under 20 para comando é o Força Aérea 2520? São 3663, ali me mantém, cabeceira 10. Ali mantém no 3663. Volta Índia após a Perzolu 19. Decola da 10 curva esquerda, Momo Froti. Controle 1998, acima 5515. 19, décima 8, boa viagem. 398, obrigado. Controle de Salvador, Chanel 6312, bom dia. Chanel 6312, contato na decolagem, sube, mantenha o nível de voo 350, cedo a pouco. 350, pouca, 6312. Voo no 888. Afirmativo, um voo no 888, voo está cruzando 200, autorizado no 50. Voo no 888, essa identificação diz que mantém o nível de voo 050, chegada mais. Autorizado decolagem pistão 10, vento variável com 7 nós. Autorizado decolagem 10, 3663. Salvador, muito bom dia, o Trip 5221. Trip 5221, bom dia, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém o 5221, cabeceira 10 de Salvador. MM3, decolada 21, controle 119, décima 8, boa viagem. 198, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, tá 3663, decolado, cruzando 1300 pés. Léo, linda. 3663, contato radar na decolagem, sub mantém o nível de voo 340, após cruzar 2 mil pés, voo direto Leda. Posso cruzar 2 mil, direto Leda, 3663. A emissão foi intercortada. Após 2 mil, voo direto Leda, 3663. Firma, após 2 mil, voo a Leda, 3663. Aliado e pronto. Trip 5221, autorizado decolagem, pistão 10, vento variável com 7 nós. 5221. 1882. Siga. Autoriza a Flor de Duna? Cruz Itap. Etap 1882. Gente, agora a transferência à torre, picho espaço de ouro. Trip 5221, decolado 224, controle 119.8, boa viagem. 1981, ótimo dia. Salvador, approach control, this is Trip 5221. Trip 521, radio contact on departure, climb my tank, flight level 200, performing arbor departure. Roger that, profile arbor departure, turning right right now, and climb to 200, Trip 521. Pif, Paz de Ouros, complete aproximação, chame a torre Salvador em 118.95. Salvador, 118.95. Zona 5526. Qual o transporte? 5526. Autorizado, Guarulhos 360, decola da 90, direita, saída da Eule da Bride, Pirzulou no meio, 198 após, 5526, transponder, ponte 8. Correto, chama o pushback acionamento. Agora. 04, 3304, chame Recife 1288. Os marcadores plano, luz alta. Gente, pif, paf de ouro, check trem. Embaixado aprovado, prato pouso. Pif checado, autorizado pouso. Pistão 1-0, vento variável com 5 nós, ajustando 1-0, 1-2, pif, paf de ouro. Ouro. Chilliman tem arbor departure, trip 5-2-2-1. Hold that, maintain present profile, 3-5-2-2-1. Então, 3663, chame o centro Recife na frequência 125.1. 1253663. 1888, desça para 12 mil pés. Última aqui no Salvador 102. GLS, vamos chegar. Gente, para 2.882. Né, 6312, chame o centro Recife na frequência 12685. 268563, 12. Direita, agora torre 1-1-895, acionamento e tal. Não achamos táxi. Não, Trip 5 de ouro, autorizado backtrack, taxiando via pista para o pátio militar, Trip 5 de ouro. Reporte livrando a pista. Excelente, autorizado backtrack, táxi via pista, reporte livrando a pista para o pátio militar via hotel. O capitão Pimentel ainda está aí, Santa Cruz? Capitão Pimentel ainda está em Santa Cruz? Obrigado. Na escuta. Modificando então, a aerovia do senhor vai ser upper do 1-0, decolando da pista 1-0 com curva à esquerda, Fuca, transição, Zipar. Siga. Passo de ouro, prossegue táxi via Alfa, reporte na Delta para cruzamento da pista 028. Peso, último trem Salvador 902, direto do farol de Itapuã, através do Parque Pituaçu. Acuse para descida. Cruzar táxi, reporte no ingresso, acho que é Papa Golf. F221 after Arbor, fly direct Conquista. Order station, thank you, sir. 3251. 3859, Curitiba, copia? Copia. Autorizado Curitiba 360, o Apertura 21, decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa, controle 1998, acionando 5505. Minha cabeceira 107, acho que é Papa Golf, reporte aliando e pronto. Acho que é Papa Golf. 98 é o controle, 5505 é o transponder, está 3259. Portão 3, correto cotejamento, chama para o Puxo, 3859. Eu chamará Puxo, 3859, portão 3, confirma. Autorizado cruzamento, pista de ouro, pista 1018, via hotel, prosseguindo para a parte militar. Pista de ouro, reporte, pista livre. Gol no 888. Estabilizado no LS. Flete aproximação LS, China 2, Salvador, é 198. Confirmando 18.6 ou 18.3? 18.95. 18.95. Faltou a Ponte Diego no 888, final embaixo travado. Gol 8888, tráfego avistado, autorizado pouso pista 1-0, vento variável com 8 nós, ajuste no 0, 1-2, voo no 888. 8-8, Lipo. Cruzando o nível 1-8-0, descer para o 1-5-0, restante. Voro 982, sendo identificação desse Matheus 050, chegada à área. Lipo, descendo para o nível 1-5-0, chegada à área, voo 982. 050, descida para o 050. Descendo para o 050, voo 982. Maico Delta, desça para 500 pés, altímetro no 092. 500 pés, 092, Maico Delta. Eu acho que apagou 70 estreito frente do Boeing da Gol. Tem livre decolagem, pistão 97, vento variável com 8 nós. Eu acho que apagou. Voo 988, no solo 36, direita 121.9. Direita 219, obrigado, no 888. O Delta já avisou com o campo? Afirmo, visual com o campo, Delta. Na pro até 1 no meu pés, e chama o controle 119.8, acho que é Papa Golf. Golfe, bandeira pro até mil pés, chamar ao controle 1098. Red para ponte de mato, Moro 888. Já à direita, na taxa Iaca, temos um caminhão da Infraero. Está efetuando a limpeza de algumas pedras que foram encontradas no taxa Iaca. Está ciente da aeronave, vai manter a distância de segurança da aeronave, hein? Então, ativo, ciente visual, muito obrigado. 1-0, base pela direita, reporte na curta final, Mike Eco Delta, pista 1-7. Da presente à esquerda para o cruzamento do eixo da 10, aproximação, com base pela direita, reportar na final da 1-7, papapá, Mike Eco Delta. Pagou, voou direto do coral. Direto do coral, obrigado. no base no 7, baixar travado, papapá, Mike Eco Delta. Gente, Mike Eco Delta, reporte na curta, Mike Eco Delta. Vai parar na curta da 17, papapá, Mike Eco Delta. Mandou 2-0, táxi autorizado, até intervenção hotel, chame para o cruzamento nesta frequência. Forma estabilizada no curso do localizador. Intercendo para 2.000 pés, estado no 012, autorizado em INS, formará estabilizado no localizador 1982. Sente 47, antena Recife, teria autonomia? 8. 288, thank you, have a nice. Final da 17, papapá, Mike Eco Delta. 7 Mike Delta, autorizado do pouso pistão 97, vento variável com 14 nós, 14 nós, o ajuste é 10, 12, papapá, Mike Eco Delta. Ok, autorizado o pouso na pista 17, papapá, Mike Eco Delta. Aqui no sistema, não recebi nenhuma DLA. Eu só estou questionando se foi enviado, se a gente recebeu a DLA, é isso? Só um instantinho, eu vou checar com o centro aqui a disponibilidade. Para mim aqui está tudo ok por enquanto. Autorizado o cruzamento. Corrigindo, tem condições de... Está autorizado taxiar via pista? Alinhando cabeceira 1-0, reporte alinhado e pronto para decolagem, Conda 2-0. Tudo ok com o centro Recife, chame para puxar o pushback. Gente, Mike Eco Delta no solo 244, autorizado livrar à sua direita para o pátio 4, estacionar a frequência livre, bom dia Mike Eco Delta. Salvador, bom dia, chame 6250. Bom dia, mantém 050 chegar na Mari. 050 chegar na Mari, pode coadura da presente? Autorizado e TAP. Ok, TAP, 6250.